301-7601-04-3601. Autorizado, chama o táxi 3601. Autorizado, chama o táxi 3601. Ok, ciente, bom dia. Solo Yankee Charlie, vamos agora autorização para motores para cheque. Já foi coordenado com a Infraero, confirme? Positivo. Ok, se o pessoal de solo da Infraero está ciente, está autorizado. Informe, reporte para o término, ok? papai, informe visual para a mudança de regra. Está presente, sir. Está totalmente visual. Propõe a mudança. Está cruzando o 2500 pés. Final desse turno, desça para 1500 pés agora, o esquenta papai. 1500 pés, esquenta papai. Informa que está me copiando bem ruim, viu? O senhor tem que abrir o esquenta para poder conseguir ouvir o senhor. Em Delta Papá, como recebe agora? Equipamento secundário? Agora, por isso, apenas um pouco baixo na transmissão, mas clareza. Papa Romeu, Índio, Alta Papá, chama agora a torre em Salvador, frequência 118.95. 1895, bom dia, até já. É. Ok, copiei 3:40, 152, Galeão, é isso? Afirmo, tanto 3601. Ok, táxi à direita até o ponto de espera da 10, vai, chame a torre 1895, ajustado 1011. Espera que a torre 1895, tanto definha 01, 1, 0, 1. Salvador, bom dia, Tantrezinha, 01, quando espera 10, pronto. Bom dia, autorizado a decolar, pista 10, vento 300 graus, calmo, Tantrezinha, 01. Autorizado a decolar, de pista 10, Tantrezinha, 01. Romeu Índio, Hotel Papai avistado, pé na base pista 35 pela esquerda, cheque o trem de pouso. Gente, trem fixo, Índio Hotel Papai. Trem fixo, autorizado pouso na 35, 300 graus, 02 nós. Pouso autorizado na 35, Índio Hotel Papai. Salvador, azul, alternado, informando o teste do cheque de motores. Copiado, Charlie. E pedindo autorização para retorno para o pátio principal, ponte 1, ó. Tchau, Fink, já autorizado o início do retorno no pátio 3. Correção, autorizado o retorno do pátio 3. Até o portão 01 do pátio principal, mantendo a escuta constante, aporte alterno, Alfa Yankee Charlie. Yankee Charlie. Linha 01958, Boa Viagem. 198, bom dia, até 3601. Controle Salvador, bom dia, até 3601. Bom dia, Tanto 3601, contato Tanagá, vamos para o nível 360, autorizado Lida. 360, certo Lida, Tanto 3601. Bom, 59, confirme o seu pátio. Bata, então, táxi em frente, é a segunda interseção à esquerda, o Índia Hotel Papá. Tem a primeira que é o pátio 4, a segunda é a Bata. O 3501, última agora de sítio, para conhecer 133325 e alterna 1251. 1-3-3-2-5, 1-2-5, 1-3-3-0-1. Copiando, Charlie, obrigado, bom dia. 3645. Chame o centro Recife. Não. Bom dia, 6251, informação em curso Delta, prossiga. Vamos. Guarulhos, eu tenho aprovado nível de voo 360, o senhor está pronto para cópia? Bravo Hotel Zulu, após direto posição Trive. Após autorizado conforme rota apresentada no plano de voo, nível de voo 360, decola da pista 10, primeira curva à direita, subida da El Leda Bridge, controle 119.8, aciona 5174 Oceaner 6251. 6251, autorizado Guarulhos no nível 360, Tapir Zulu 96, Bravo Hotel Zulu, 13 pontos. Decola da 10, curva direita da El, transição Leda, pós Leda Bridge, 198, 5174, transponder o Oceaner 6128. 5174, protegimento correto, Oceaner 6251. No portão 9, chame pronto para o pushback acionamento. Camarada. Beleza. Confirme para dois. Vai se acionar. Romandel Sanear 6251 no 09, por estacionamento. Tá ouvindo aprovado, senhor Chim Taxi 6251. Camarada 6251. Meia 25 no para o táxi 140, 140 a bordo, 5 horas e 12, alternando Galeão para o táxi. 251 no copiado, táxi aprovado via pátio em Índia até o ponto de espera pistão 0, ajuste no 011 no ponto de espera pistão 0, chama em torre na frequência 1 no 8 decimal 956251, tem um bom voo. Pátio Índia, 219. 295, confirmando 1011. Afirmo no 09. É, 2. Oi, bom dia, Oceania 62. 5-1, está pronto. Próximo ano, pode esperar dar 1-0. Oceania 62. 5-1, alinhar e decolar, vento calmo. 62, 5-1, alinhar e decolar. Quando fora do solo, pode tomar o controle 198. Decola os 37, boa viagem. É 251. Oi, bom dia, Oceania 62. 5 anos, transfere, passa 2000 para 360. Bom dia, Oceania 62. 6251, confirmado. Contato radar, sobe para nível 360. 360, sobe, autoriza a proa de Leda. Autorizado, Leda. É 251. 6251, estou autorizado, direto Bridge. Bridge da presente, 6251, grato. Frequência 13325, alterna 1251. Confirme a primária? 13325. 13325, alterna 1251, 6251, grato, bom dia.